bum diggy diggy diggy bong diggy bong. Me a de dan, Lord, me a de dan, Lord, me a de dan, me a de dan. Right! No picnic in my class. What me say? Un poquito para atrás, por favor.